Normalmente, como todas as professoras, tenho tendência a falar muito, mas como a conversa foi tão interessante do que eu vi, agora não tenho senão um minuto para falar e pouco. Eu já estou fora de função. Só estou a fazer. Penso que o debate de hoje, eu estava com um bocadinho de medo que nós quiséssemos meter o recio na betesga, ou seja, de abordar demasiadas temáticas para um tempo tão curto. Mas penso que deve ter sido inspiração divina a gestão do tempo e a gestão das pessoas convidadas permitiu que nós, por um lado, conseguíssemos ter uma perspectiva bastante diversificada e abrangente do que foi o concílio, o que foi o concílio na vida da Igreja Universal, mas da Igreja Portuguesa, com os seus próprios protagonistas, leigos ou clérigos, nas suas diferentes valências e complementaridades. E por outro lado, tivemos também, agora nesta parte da tarde, a possibilidade de ver algumas questões que se levantam e que permanecem desde o concílio e que são desafios que o concílio nos coloca. E realmente, de todas as, foram citadas várias referências de documentos conciliares e as duas constituições mais faladas, a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, mostram claramente o eixo fundador da questão, que roda em função do que é a identidade da Igreja, como é que a Igreja cumpre a sua missão de testemunhar Jesus Cristo, torná-lo presente no nosso tempo, e isso faz-se pelo testemunho dos cristãos. E esses testemunhos dos cristãos não transmitem o depósito da fé no sentido de ser o depósito bancário, mas ser o sentido que a Teresa Pauli dizia, a tradição que passa de geração em geração e que é atrativa porque há a experiência de vejam como eles se amam. Não é? O problema é, será que nós conseguimos fazer isso? E para isso, para tentarmos tornar a Boa Nova realmente uma Boa Nova, há a questão de dialogarmos com o nosso próprio mundo. E realmente, penso que a abertura que a Gaudium et Spes levanta, ao transportar as angústias e as esperanças da humanidade e a partilhá-las, não é dar a receita e dizer, bom, está aqui, a verdade é isto, tomem lá. Lembrem-se que Jesus Cristo foi interrogado sobre o que era a verdade e não deu nenhuma definição filosófica. Deixou-nos com esse encargo de procurar a verdade. Portanto, esse encargo é para os bispos, mas para todos nós também. E a maneira concreta de o fazermos vai variando ao longo do tempo. Eu só deixava duas notas. Eu sou daquela geração que estava na primária quando foi o concílio. Portanto, eu ainda brinquei às missas com o meu irmão, em que ele era o padre, virado de costas, e eu era fiel, ajoelhada, de véu. Mas, ao longo da minha primária, a liturgia reformou-se, a liturgia tornou-se realmente o centro bíblico, portanto, as celebrações deixaram de ser aquela coisa misteriosa e mágica, passaram a ser uma celebração da ceia e passar de uma comunhão de irmãos que juntos leem a Bíblia e fazem uma leitura crente da realidade. Claro que não é talvez com o simplismo que todos nós que passámos por movimentos de ação católica na juventude fizemos de ver jogar e agir, chapa 5, está aqui a solução no Evangelho, nas cartas ou na Pacem in Terris. Não é, se calhar, isso. A realidade tornou-se complexa. Mas é verdade que o meu professor de Religião Moral, no atual décimo ano, pôs-me os documentos conciliares na mão e nós estivemos a ler os documentos conciliares ao mesmo tempo que líamos Sartre e líamos a carta sobre o humanismo e comparámos. Agora, se eu fizesse isso, eu sou professora de filosofia de décimos primeiros anos, se eu fizesse isso aos meus alunos, eles não entendiam sequer de que é que se estava a falar. Portanto, há aqui um problema de linguagem que é um problema sério que a Igreja tem de comunicação. E penso que esse problema, enquanto não for realmente desmontado, não há 70 vezes 7 ou eclésias ou missas ou grandes encontros do Papa com a cultura no CCB que vai resolver o assunto. O problema é que nós próprios temos que criar uma linguagem. Isso é responsabilidade nossa, porque se vamos esperar que seja o Vaticano a produzir documentos ou que sejam os nossos bispos sós, corremos muitos riscos de ser mais um documento um pouco, uma linguagem um pouco esquizoide, diria, para usar um termo forte. Eu lembrava que há dias li um artigo engraçado no Expresso do Pedro Mexia, que pegou num livro dos anos 60 sobre a Igreja e dizia que, ao ler aquilo, agora as questões eram as mesmas. E o livro era da altura do Vaticano II. E lembro-me também de um outro livro, com uma ironia fina, de um autor que eu gosto muito, que é o David Lodge, que fala sobre a geração do concílio e a Inglaterra, e o livro chama-se Até Onde Se Pode Ir, e é precisamente a questão de como os católicos ingleses viveram esta dinâmica pós-conciliar, muitos deles saindo da Igreja. Agora, a nossa questão é como tecemos redes, entre nós, como tornamos visíveis os sinais que já existem. Porque se nós não nos alimentarmos de experiências boas, não temos nada para dizer aos outros. A fé não pode ser absolutamente individual sem ter uma responsabilidade coletiva e é sempre vivida em comunidade. E realmente nós vivemos neste momento um tempo em que já não dialogamos uns com os outros dentro da Igreja Católica. E isso é muita pena. Só dialogamos entre pequenos grupos afins. Conhecendo uma parte substancial das pessoas que aqui estão, verifico que representamos aqui uma sensibilidade. Há poucas pessoas que representam outras sensibilidades. E eu acho que a procura tem que ser no carisma de cada um, de cada grupo, mas tem que se criar espaços de comunhão. É como as famílias. Nas nossas famílias, nós não somos todos iguais. Nós temos opiniões políticas diferentes, maneiras de viver diferentes, mas dialogamos e, apesar de tudo, gostamos uns dos outros. E penso que é a família humana, isso é que nós somos chamados a testemunhar, que é possível viver de outra maneira, em Igreja, para servir esta humanidade que é nossa. Nós vamos... Obrigado.